recém, experiente, me sinto bem, almejando um amanhã melhor. É preciso respeitar os limites, os sonhos não envelhecem. Me ajoelho e faço a minha prece. Obrigado, Deus, por mais um dia pra correr e guerrear na lida. A gente nem percebe a essa altura. Os primeiros cabelos brancos já aparecem. Obrigado, Deus, por me permitir chegar aqui. Conheço bem os limites e sei o que é persistir, porque os sonhos não envelhecem. E na luta cotidiana, os anjos me protegem nas trincheiras, regendo a canção que me emociona. Os sonhos não envelhecem, Jesus te ama. Sonhos não envelhecem, experiente, me sinto bem, almejando um amanhã melhor. É preciso respeitar os limites, os sonhos não envelhecem. Me ajoelho e faço a minha prece. Obrigado, Deus, por mais um dia pra correr e guerrear na lida. Obrigado, Deus, por mais um dia de lutas e vitórias, de prosperar na vida. Nessa vida muitas coisas não acreditei, por ter passado tudo isso hoje eu digo amém. Presenciei vários fatos, muitas coisas boas, minha família, minha filha, amor de pessoa. De pé no chão agradeço a minha expressão e aprendi que os sonhos não envelhecerão. Sonhos não envelhecem, experiente, me sinto bem, almejando um amanhã melhor. Preciso respeitar os limites, os sonhos não envelhecem. Me ajoelho e faço a minha prece. Obrigado, Deus, por mais um dia pra correr e guerrear na lida. Boas energias e pensamentos bons, toco minha alma ao compor esse som. Meu corpo pode até cansar, a pele até enrugar, os sonhos não envelhecem, permaneço a cantar. Envelhecer a matéria faz parte do ciclo, mas sigo tranquilo, vivendo o meu ritmo. A voz fica amena, mas vou onde Deus permitir. A estrada é longa, valeu a pena persistir. Sonhos não envelhecem, experiente, me sinto bem, almejando um amanhã melhor. É preciso respeitar os limites, os sonhos não envelhecem. Me ajoelho e faço a minha prece. Obrigado, Deus, por mais um dia pra correr e guerrear na lida.